Bono 648, sala 03, 12119, boa tarde. Fazendo uma boa. Salvador, boa tarde, Bono 648, livrando. Boa tarde, no 648, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, repartindo da Juliette, 648. Azul 4131, já teria nossa autorização. Pelo da Helga da Bridge, aguarde para a cópia. Afirmou. Táxi via Juliette, portão número 4. Juliette, portão 4, 648. Azul 4131, pronto para a cópia? Afirmo. 4131, autorizado Campinas, nível 360, via Pesulu 16, saída da El, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5420, cotejo. Autorizado Campinas, nível de voo 360, via Pesulu no meio, decola da 10, curva direita, perfil da Dael, Leda, Bridge, 208, controle, 5420 no transponder, 4131. Protejamento correto, chama para pushback, acionamento. Reportará, grato. Estabilizando no lote o Charlie Novo Fox, já tem um campo à vista. Ok, Charlie Novo Fox, trate, chame torre no 9306. 18-6, grato, senhor, tá bom, tá volta. O Chiné 6213, chame Recife 1251, alterna 13325. Uno 251, Uno 3325, 6213. Charlie Romeo Foxtrot, livre pouso no zero, vento no 1, 0 grau, 099. Está bastante reduzido, viu? Estamos para 2000, ele é X-Ray, vai reduzir a medida do possível. Ok, tem livre pouso no zero, vento no 2, 0 grau, 099. Charlie Romeo Foxtrot. Livre pouso, Charlie Romeo Foxtrot. 4131 na posição 2 para o pushback e acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Depois era táxi, 4131. O Charlie Romeo Fox, após o pouso, ele está prontamente para o pátio, para a aviação geral, é o pátio 3? Afirmativa, aviação geral é o pátio 3, Charlie Romeo Foxtrot. Exato, senhorita. Afirma, pronto para 4? Positivo. Autorizado conquista, nível 200, saída a borra após DCT. Decola da 10 curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5047, coteja. Afirmativa então, autorizado nível 200, saída Arbor. Após DCT, decola da 10 com curva direita, 1208 controle, 5047 é o transponder, passaria do 2230. Cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Chamará push acionamento, passaria 2230. Salvador, boa tarde, eu tô 3192, este é X-Ray. 3192, identifique chegada Mari, desça ao 050. 050, autoriza voar ETAP? Autorizado. ETAP? Charlie Romeo Foxtrot, solo áudio 1-1, direita, mantém antes da Alfa e chame o solo em 1-2-1-9. 2-1-9, graças, senhorita. Boa tarde. Charlie Romeo Fox. Está na Delta, Charlie Romeo Fox. Charlie Romeo Fox, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3. No pátio 3, siga o sinalizador. Alfa, Kilo, no pátio 3, reportar a visualização ao sinalizador. Charlie Romeo Fox. Solo 4131 para o táxi, tem 83 a bordo, 5:20 autonomia, alterna com fins. A bordo, altímetro 10 no 5, táxi via Índia Alfa no ponto espera torre 18:6, bom voo. Via Índia Alfa, ponto espera torre 18:6, o azul 4131 1015, ajuste. Chamei 3, 2, 6, chamei 12, 9, 3, 6. 2, 2, 6. Torre de Salvador, boa tarde, missionário 6, 3, 2, 6. Machado travado, passando externo, visual contexto. Frente a chanel 6, 3, 2, 6, livre pouso no 0, vento no 1, 0 grau, 08 nós. Livre pouso no 3, 2, 6. Oeste, Salvador. Boa tarde, Azul 4131, pronto. Não, ponto espera no zero. Azul 4131, ciente, mantenha o ponto espera. Vai manter. Salvador, o Gol 1807, muito boa tarde, a informação X-Ray. Boa tarde, no 807, identifique, chegada é a Bonf, desça para 4.010.015, reduz velocidade para 250 nós. Positivo, Bonf com 1.015, desce para 4.000 pés, é isso? 4.000, reduzindo para 250 nós. Positivo, reduzindo 250 nós, o Gol 1807. Salvador, boa tarde, Azul 4462, com a informação X-Ray, solicita descida. Azul 462, identifique, chegada Mari, voe na proa de ITAP, descendo para o 050. Identificou, proa de ITAP, descendo para o 050, Azul 4462. Fala Salvador, o Chanel 6326. 6326, táxi via Alfa, reparte antes da Juliette. Alfa, reparte antes da Juliette, 6326. Juliette X-Ray, informa na final, baixada travada. Informa, né? 3192. Colagem no zero, vento 120 graus, 079. Livre decolagem no zero, 4131. Portão 1. Juliette, gate 1, 6236. 4131, decolou 18, chame o controle 120, decimal 8, bom voo. Muito obrigado, vou chamar o 1208, 4131. Salvador, o azul 4131. Ainda a torre no 208. Desculpe, minha senhora. Obrigado. Torre Salvador, azul 4131. 4131, suba ao 360, saída da EL, vigilância. Gente, para 360, 4131. Pode vai direto Leda, 4131. Oi, Cito, manda pra ele, Leda. Controle, boa tarde, acionei a 63314, com informação X-Way, descendo para 150. 6314, identifique, chega da Mari, desça ao 060, subiu velocidade para 250 nós, número 4, aproximação. Descendo para o 060, já está voando com 250 nós. Eu deixo a minha torre no 9316. 86, obrigado. Boa tarde, Salvador, esse é o Tão 3192, curso localizador, avistando. Tão 3192, ciente, livre pouso no 0, vento no 20 graus, 07 nós. 3192. O táxi, o 22, obrigado. Do 4462, desça para 2015, livre LS. 2000 com 1015, autorizado LS, azul 4462. Chamada. O Gol 649. Gente da X-Ray, solicita Ilhéus no 200A. Gente, vamos coordenar o nível com o centro, aguarde para a cópia, saída prevista da ELE da Ilhéus. Escuta, obrigado. Reduz para 229. 229, acionar 63 no 4. solo, passaria do 2230 para Amparo Táxi, está com POB de 36, alterna Salvador, autonomia 3 horas e 30. Autonomia 3 horas e 30. Afirmo. 036 a bordo, altímetro 10 no 5, táxi via Índia Alfa no ponto espera Torre 1 no noite, esse 16, bom voo. O ponto espera 186, muito grato, até daqui a pouco. Oxané 6312, com a X-Ray, boa tarde. Torre 6321. Adulta 3192, livrando sua escuta, boa tarde. 3192, boa tarde, táxi Alfa, repartente da Juliette. Repartente da Juliette, 3192. 92 agora táxi via Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, da 3192. Confirma a aeronave que chamou, foi o Xunai 6321. Afirmativo, perdão, 6321. Rota para Brasília. E aonde? Autorizado Brasília, nível 320, via Upper Zulu 17. Saída Arbor, Elessa ou Fito. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5445, cotejo. 320 autorizado Brasília, Upper Zulu 17 para decolar na Arbor, Elefa, Alfito, controle 1208, transponha 5554. 5445. 5445, perdão. Alojamento correto, chama para pushback, sonamento. Chamar, obrigado. Juliette, Vitor Tchelli, Sony 0446, identifique. Descida com a 6 White para altitude de tráfego, Juliette, Vitor Tchelli. Informe ingressando o corredor Veracruz. Repórter ingressando os corredores, o corredor Veracruz, o Juliette Vitor Tchelli, é 0446, não é isso? Correto, 0446. Ok, acionado. Controle Salvador, boa tarde, está 3217, passando o 80 para o 160, tem X6. 3217, identifique, chegada Bonf, desça para 4000 pés, 1015. 4015 na Bonf, está 3217. Azul 4462, chame Torre, no 93 Palmeiras. 386, 4462, ali. Gol 807, livre LS, informe estabilizado. Reportaremos estabilizado, 807. Oxiré 63 no 4, desça para 2000 pés, 1015. 2000 com 1015, Oxiré 63 no 4. Pouso no 0, vento no 30 graus, 069. Livre pouso na 10, azul 4462. 426, controle 208. Só confirmando, controle 120, decimal 8, chama para pushback, sonamento. Controle 208, tem que pregar. Zero. no localizador, o 807. 807, eu me estou vendo no 836. 186, até Gabriel. Salvador, boa tarde, o Gol no 807, tá 3 milhas e meia do estado. 807, ciente, continue a aproximação, número 2 para pouso. 807. Quatro, 462, solo 31 no direito, no 219. Boa tarde. 219, eu livrar 4462, boa tarde, obrigado. Solo, boa tarde, azul 4462. 4462, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Excelente, ciente via Alfa, reporte antes da Juliette 4462. 10 graus 05 nós. Gente, livre pouso, pista no zero, Gol 1807. Autoriza direto a Lefa para o passarela 2230 e o nível 240? O 2230 está autorizado direto a Lefa, aguarde para o 240 com o final. Positivo. Zero coordenado com centro, 240 com final direto conquista. 240 direto.